Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Vai socando, vai socando. Chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão. Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada, ela pede que corra. Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada, ela pede que corra. Empurra, empurra, empurra, empurra. Chama o teu fogo malvadão. Empurra, empurra, empurra, empurra. Chama o teu fogo malvadão. Empurra, empurra. Chama o teu fogo malvadão. Chama o teu fogo malvadão. É DJ Melry. Essa é a DJ Melry produzindo só sonzão. Produzindo só sonzão. Chama o teu fogo malvadão. Chama o teu fogo malvadão. Chama o teu fogo malvadão. Vai, vai. Chama o teu fogo malvadão. Vai, vai, vai, vai. Em cima de tu. Nós fumo na base, soca tudo com pressão. Chama o teu fogo malvadão. Soca, soca, soca, soca, soca tudo com pressão. Chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca tudo com pressão. Chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Vai socando, vai socando. Chama o teu fogo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca tudo com pressão. Chama o teu fogo malvadão. Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada, ela pede que corra. Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada, ela pede que corra.